dessa atividade que teve início ontem à noite, né, na sexta-feira aqui em Foz do Iguaçu, e que deve seguir ao longo de todas as sextas neste mês de agosto? Correto, todas as sextas-feiras a partir das 19h30 ali no Sudacas, a gente vai estar exibindo alguns filmes de... é uma mostra internacional, então tem filmes de todo canto do mundo aí. Eu vou perguntar até o que é concretamente um filme de montanha, né, para que os nossos ouvintes possam saber quais são as características desses filmes, enfim, como que a gente pode até classificar esse gênero. Exato. Montanha é um objetivo, assim, como que eu posso dizer? São filmes com o tema montanha, né? Então, são filmes que são... ontem, por exemplo, onde iniciou a mostra, teve... O primeiro filme era uma animação que mostrava sobre como uma pessoa que nunca foi para um local extremo, né, com gelo, com urso polar, por exemplo, como que a pessoa se expressa nesse lugar, né, como que ela vai se interagir nesse local. Então, de forma bem cômica, digamos assim, essa animação mostrou isso, como que uma pessoa, por exemplo, de cidade que nunca chegou nesse local não sabe se comportar, né? E, então, é assim, é tema de montanha, fala sobre montanha, esportes de montanha. Nesse caso, o foco é mais esportes de montanha, como escalada, corrida, ciclismo e até o espírito de montanha, né? Que você sair da cidade, ir para a montanha, só esse fato já é uma coisa bem diferente, né? Pois é, e eu justamente associo, né, faço essa associação a filmes de montanha, a questão aí de filmes que mostram escalada, enfim, vocês mostram ali documentários, ficção, o que está previsto até nessa programação? A grande maioria é documentário, filmes mais independentes, não são filmes comerciais, né, feito e curta-metragens, né? Uma média de 12, 14 minutos cada filme. E nós tentamos sempre colocar alguns filmes, que a maioria que tem é filmes curtinhos, de realizadores que não tem interesse de lucro, e sim de divulgar o esporte, divulgar o local que ele escala. Então são filmes pequenininhos, de 4, 5 minutos, aí tem filmes um pouco maiores, de 14, e alguns outros que tem até 40, uns médias, assim, de 40 minutos, uma média. E essa é a segunda edição, né? Segunda mostra Filmes de Montanha. No ano passado vocês já fizeram uma atividade similar. Como é que foi até a ideia, né, de criar um evento, né, com esse foco aqui na cidade de Foz? A escalada em Foz, ela tem já uns 30 anos, né? Que tem um grupo de escaladores que desenvolve a prática no Espaço das Américas, ali, que hoje está meio... né? E então eu comecei a escalar em 2006, conheci esse grupo, 2010, conheci esse grupo, eu comecei a escalar e praticando, né? Eu comecei a fazer também daí o curso de cinema. Então, com o pessoal de cinema, a gente começou a elaborar o Festival Latino-Americano de Cinema, que também ano passado foi a primeira edição. Esse ano vai ser em outubro, também a segunda edição. E eu já tinha projetos pessoais dessa área de filmes de montanha, né? De escalada, especificamente. Então, eu já tinha uma série de filmes que eu já tinha procurado, eu tinha guardado, e tinha alguns filmes que eu não conseguia assistir porque não tinha acesso, né? Então, o que eu falei? Pô, vamos juntar, vamos fazer uma mostra, uma coisa pequena, tem um público legal aqui em Foz que vai querer assistir. E eu consegui esses filmes que eu não conseguia, acabava conseguindo para a mostra. E acabamos realizando a primeira mostra ano passado. Foi bem, bem interessante. E neste ano, né, todas as sextas-feiras agora de agosto, no período da noite, vamos até divulgar aqui, o local do evento é o Sudacas Bar. Para quem não conhece, onde é que fica? Fica ali na República Argentina, na frente do batalhão. É um local, apesar de ser o nome de um bar, né, é relativamente um bar, mas eles abrem bastante para fazer eventos culturais, então... Foi nós estávamos negociando com outros locais, mas foi de último até agradecer o pessoal que acolheu o evento ali, e é um local bem interessante, central, né, que ajuda também a logística do evento. E a entrada é gratuita, né, a pessoa vai gastar ali só o que ela realmente consumir durante o evento, né? Exatamente, a entrada é gratuita, pode ir lá assistir sem problema, pode chamar a família, é um lugar bem, bem agradável e tranquilo. E a próxima edição agora na sexta-feira que vem, né, às 19h30 da noite, começando aí essa programação. Já tem uma definição até de quais filmes? Como é que a pessoa pode ficar sabendo até de todos esses detalhes? Já tem a programação toda completa. Ela está no Facebook, né? Mostra filmes de montanha. Dá para acessar no Facebook, e daí tem todos os dados, tem o site também com toda a programação de todos os filmes. E no site daí tem mais os trailers dos filmes, sinopses. Tem dos filmes que tem trailer, né? Não são todos que tem também, mas a sinopse está tudo especificado. O idioma, porque tem filmes que a gente não conseguiu fazer o trabalho de tradução e legendagem, mas a maioria tem legendagem em português ou espanhol, né? Então isso facilita um pouquinho. Portanto, uma opção interessante para você, né, aproveitar a diversidade cultural aqui também da nossa região de fronteira. Eu agradeço aqui ao Emílio Thiago Santoro, ele que é realizador e idealizador dessa segunda mostra Filmes de Montanha aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado e sucesso ao longo deste mês de agosto. Eu que agradeço a oportunidade e parabéns para vocês também pelo trabalho.